Táxi Via Alfa, mantenimento da Juliette, Kilo Sierra Lima. Táxi Via Alfa, antes da reportagem da Juliette. A mantenimento da Juliette, por favor. Chamada Polícia Juliette. O 1962 informa o tráfego helicóptero Serra 76 cruzando a final da 1-0, não interfere com a sua aproximação. 9-2-7. Patango, acho que é Golf Kilo. Patango, acho que é Golf Kilo, controle. Mas escuta, senhora, acho que é Golf Kilo. Informa o seu estimado de pouso. 140, pouso autorizado, vento 1 a 00 graus, 119. Autorizado, pouso 140. Táxi também. E segue como número 2, até o ponto de espera da distância 1 a 0. Ajuste 1 a 0 no 5, no Janer 62 no 3. Aqui, canela 1 a 0 no 5. Azul 4463, com 94, 2 e 20. Aracaju com o alternado, sobe o táxi. No final, o 110, Oscar Gostilo. 198, decimal 95, ajuste no 0, no 5, Mogi. Índia Alfa, quantidade 1895, muito obrigado, excelente semana, Azul, participar com a 3. Agora o Kilo Serra Lima, traz a Juliette. Gente, que é o Serra Lima, mantém. Mantém. Eu acho que o Delta vai ingressar na base pela direita da 17, está observando o tráfego na final agora da 17. Oscar Mike Delta, reporte vertical de Enrima, aguardando autorização de pouso. Reportará vertical de Enrima o Delta. Azul 9540, solo aos 22, Olivra 1219. Olivra 219, Azul 2, 9540. 2 minutos, né, quando? Solo Salvador Azul 9540, ligou na Eco. Azul 9540, táxi de Alfa, Kilo, posição 2 do pátio 3, atento à sinalização. Alfa, Kilo, posição 2 do pátio 3, Azul 9540. Salve, Edmar. Continue na final, aguardando autorização de pouso, Oscar Mike Delta, QNH 10 no 5. O 0 no 5, aguardando o Oscar Mike Delta. Papatango Vitor Charlie Hotel, solo 23, confirme o pátio. Gente livre na Lima, La Chame Torre, solo 1219, Vitor Charlie Hotel. Gente, Vitor Charlie Hotel, autorizado. Até o Pátio 3. Afirma, tá igual. Após o mesmo, tá autorizado alinhar e manter. Pode tentar de manter, o 0-0-0-0. Oscar Mike Delta, autorizado pouso pista 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Ciente, o Delta está baixado e travado. Ah, ali você avisou algum tráfego da Avianca no táxi? Avianca. Observando o táxi no mesmo ingresso via Juliette. Confirmando. Aguarde, tem outro tráfego agora que vai ingressar no pátio 3. O Carajá. Aí faz o ingresso do Carajá no pátio 3. Está livre o táxi via pátio 1, Lima, Mike, na Quebec chama a torre para o cruzamento. Uno, Lima. Antes da 962, livrou. Polo 962, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, é. Com quem, né? O azul 9540, tem um jogo variador na posição 243. Gente, vou informar infra aero, só um minuto. 864, autorizado o pushback saneamento, chame táxi. Pushback saneamento, pushback saneamento, táxi, 864. Taxi 1, ciente, mantenha corredor Interlagos, reporte de asa. É que ele, mano, passando. Kamaik Delta, considere solos 2.6, frequência livre ao estacionar, pode 4. Siga a sinalização do infraero. O infraero informa pra gente a posição, mas às vezes o sinalizador chama pra outra. Tá ok, sim. Normal. Confirma o tipo de equipamento que pessoas abordam? Gente, o Kilo Romeo Oscar, acione o transponder 01122, reporte ingressando no corredor Caixa Prego. Da presente, mantenha a frequência livre para auto-coordenação com os tráfegos locais. Usado extensão para 3.500, sem frequência livre para auto-coordenação, chame o controle no ingresso do corredor Caixa Prego. O Oceano é 6213, mantém o ponto de espera da 1-0. Vou posicionar-se na saída do pátio 3, ingresso via Juliette pro gate 03. Sim, após o posicionamento da aeronave da companhia, vai prosseguir para o 03. Procedimento NDB Zulu, reporte estabilizado. Daniel, Oceano 6213? Ah, sim, autorizado a linha de manter, Oceano 6213, pista 10. Autorizado a linha de manter na 10, 62, manter. Kilo Serra Lima, autorizado o cruzamento Quebec, Papá até o Pátio 5. Quebec, Papá até o Pátio 5. Azul 4463, decola os 28, controle Salvador, 1208. Bom voo. 1208, graças, excelente dia, senhorita. Azul 4463. Amém, obrigado. Muito bom dia, Papatão Juliette Quebec Kilo. Papatão Juliette Quebec Kilo, reporte vertical de Enrimar, que é na 0015. Quebec Kilo, reportará na vertical de Enrimar. Após o pouso, confirme o pátio Quebec Kilo. Agabata. Sim. 1015, livre espaço, estação ponto terra. Vai chamar a sua 10895, voo no 864. Bianca Romeu Lima. Te reporte ao livrar o sobrevoo no local. Oceano 6213, autorizado decolagem, ventona 00 graus, 129. Nós decolagem 0162. Pascal da Enrimar, Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, Pouso autorizado, pista 17, vento 100 graus, 12 nós. Repete. Botorre Salvador, boa tarde, Golo 864, no ponto de era 90, pronto. Direto Coral. Coral está presente, azul 4463. Acho que a Golf Kilo, confirme se o seu chamado de pouso permanece no meio ou no 5. Ah, estamos no pouso agora, 1545, copiado, lógico, Golf Kilo. Oceano 6213, decola os 31 no controle Salvador, 1208. 208, obrigado. Ó, 6213. Bom voo. Oceano 6213, cruzando 1600 pés. Oceano 6213, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. Após 2000 pés, voe direto Leda. Após 2000 pés, voe direto Leda, indo para o 360, 6213. Quilo. Câmbio Centro Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. 125.45, 126.85, Antônio Salvador, bom dia. O C3804-205-150. Informação da Venezuela. 3804, a sua identificação dessa via chegada Mari para o nível 050, ajuste 015. Via 050-015, autoriza Serra Vita 369. Negativo, Serra Vita 369. Está presente, está autorizado ITAP. ITAP, o 3204. Posição 1366. Aguarde para voltar de 366, tá? Pastor 20, informamos que temos um helicóptero em sobrevoo próximo à duna, mantendo 500 pés, não interfere com a sua aproximação. Pastor 20. Pastor 20, copiou a informação? Afirmativo, copiou, está sem seu tráfego. Gente, você pode estabilizar. Caraca. Frequência livre estacionar, Quebec Kilo, bom dia. Gol 1864, decola os 33, controle Salvador, 1208. 08, bom dia, bom trabalho. Igualmente. Reporte mundial de descida. Identificou via chegada, está no ideal, Paredo. Paredo desça para o nível de voo 050 Diamante. 0 via mão, pode saber. Gol 1864. Gol 1864, contato radar na decolagem, suba via saída pouca para o nível 350. 350. Lima, Mike, na Quebec chama a torre para o cruzamento. Mal 35, alternando 25, decimal 1. 1, 2, 3, 5, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Índia Lima, Sierra, uniforme Kilo. Jesus, muito obrigado pela presença, vai Azul, que Azul 4463. Tem aqui Romeu Lima, ciente, reporte visual com a LC. 067-4. Oba, 067, pronto, cópia. Oba, 067, para o aeroporto de Guarulhos, autorizado via Upper Zulu 10, por base Upper Zulu 16, Osmon, após direto com fins, e Upper Zulu 21, para o nível de voo 360, a subida da El Leda Motiva, após a decolagem da pista 10, primeira curva à direita, controle Salvador 120.8, transponder 5495, ou 2067. Para Guarulhos, 360, pela Upper Zulu 0, por base 16, após direto com fins, Upper Zulu 21, decolando a El Leda Motiva, da 10 com primeira curva à direita, 208, é o controle 4, transponder 2067. Pastor 20, pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, 109. Pouso, pastor 20. Estou pronto para obter questionamento. Ok, estou certo, com base do piloto de meia volta, quero que o piloto de meia volta faça um teste, então agora vou ter questionamento. Questionamento. Tranquilo, Romeu, Oscar. Ingresso no corredor Caixa Pregos. Inicia a descida para 1.500 pés, ajuste no 0 no 5. E Romeu, Oscar, mantenha-se nos corredores visuais, chapote através de paripe. Diga. É motivar, Vitor. Sané 6213, chame Recife, na frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2835, 2595, 6213, obrigado, bom trabalho. Sané 6213, a secundária é 125, decimal 1. 1251, 6213. ...3804, desse que mantenha 3 mil pés, ajuste no 0 no 5, aguarde autorização para RNAV. 3 mil pés, 0 no 5, aguarde autorização para RNAV, 3804. Então, 3804, tem sua informação, informa o tráfego 11 horas, 10 milhas, mesmo rumo, um Bravo November 2 Alfa, cruzando 2.500 em descida. Ok, sim, o tráfego é um avião ou é um helicóptero? Rosa fixa. Obrigado. 1864, chame Recife, na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 285, 245, obrigado. Bom dia. Romeu Lima tem frequência livre. Boa noite, 864. Consiga. Também Recife, na frequência 12685, alterna 12545. Tá sim, tá. Obrigado. Pastor 20, Solos 40, autorizado esquerda, parte militar na escuta. O meu acho que eu mantenho o corredor Vera Cruz, repórter Paripe. Mantenho o corredor Vera Cruz, repórter através de Paripe. Então, mantenho o corredor. Comando, Bandeira 2200 para 1500, departamento de Paris. Está 3804, desça para 2500, pés, ajuste no 015, está autorizado o procedimento R9, reporte a visita 366. 2500 pés, no 015, autorizado R9, reporta no 366, está 3804. Azul 4463. Assisto. E para terminar Salvador agora, 60 milhas, sudoeste, afastado Salvador, serviço radar encerrado, chame Lhas 120, décima 1. 201, grato, tenha um bom dia. Confirme para o Solo Salvador. Dois, 230 após a mãe, está autorizado voo na proa do Serra Vita 366. Desça e mantém inicialmente 4.000 pés, ajuste no 015. Após a mãe, 366, 4.015, passarei. Desça para 2500 pés, ajuste no 015, está autorizado o procedimento R9, reporte estabilizado. 2500, 1015, reporte estabilizado, passarelo. Passarelo 2230, informa o tráfego 12 horas, 1-2 milhas, como Nordeste, um Bravo November 2 Alfa, mantendo 1.500 pés corredores visuais. Paciente, periquim. Serra Vita 3664. Complete a final e chame por Salvador 118 decimal 95. 1895, obrigado. Oi, Salvador, boa, 3804. 3804, pouso autorizado, pistão na 0, ventuna 20 graus, 13 nós. Autorizado pouso na pista 10, 3804. Salvador, Romeu. Salvador, Romeu, teu tango. Salve, Salvador. Corrigi, né? Romeu ou teu tango? Tá passando, Romeu, até o tango. Na escuta, Romeu ou teu tango? Até a cabeceira da porta de espera, não, espera, espera. Intenção é até o ponto de espera da frente fazer o check do VR. Confirme sua posição. EBTA, seguinte, chame a torre para esse táxi 198.95. chame a torre 198.95 para este táxi. Autorizado a chamar. Gente, mantenha o corredor Interlagos que pode ser asa. Papa Romeu, Romeu Hotel Tango pra cima. Só 366, Passarelo vai estabilizar. Passarelo 2230, complete ao final e chame Tour Salvador 118.95. 295, bom. Salvador, boa tarde, 2230, Passarelo passou 366. Passarelo 2230, reporte Serra Vista 372. Será. Prossiga, por favor. Comprou o uísque, voo RMAR e RMAR, sobre velocidade baixa. O hotel Romeu Golf, aciona 0130. E confirme o que eu vi. Eu aqui no Romeu Oscar, já visual com a ONU 7. Sou Romeu Oscar, chame a torre 118.95. Agora sim, grave, Romeu. 35, táxi via Quebec, Mike na Lima, chame solo 1219. Chame 3804, solo 48, livrar a primeira direita, solo 1219. Direita, Foxtrot 219, 3804. Sou aí, bom dia, o Kilo Romeu Oscar, na proa de Ceasa, já de volta na frente. Papatango Kilo Romeu Oscar, pode passar no vertical de Irmão, QNH 1015. Passaremos a Irmão. Salvador, boa tarde, gol 1867, com a informação November. 1867, informação, posto November, hoje deixou no 015, pronto, cópia, Brasília. Prossiga. 1867 para o aeroporto de Brasília, autorizado via Pesulão 17, nível de voo 360, subida Arbor 1, transição Elefa, transponder 5437, faz a colagem da 10, primeira curva direita, controle Salvador 120, decimal 8. É, confirma o controle 208? 120, decimal 8, o controle. Ok, 360 aprovado conforme o plano, Pesulão 17, Arbor 1, transição Elefa. Transponder 5437, decola 10, primeira curva direita. Controle 1208, gol 1867. Gol 1867, ciente, planejamento correto. Chame pronto para o selecionamento. Chama lá, obrigado. Fala, gol, 3804. 13804, táxi de Alfa, Juliette, gate 09. Alfa, Juliette 09, 33804. Alô, Mantenha posição, aguarde para ingresso. Oi, Salvador, uma boa tarde, Gol 2067, ponto de espera da 1-0 da Pronto. Gol 2067, mantém o ponto de espera da 1-0. Meu óculos, passando aí remado, do alto para a passadeira. Kilo Romeu Oscar, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso do pistão na 7. Ativa, passa, meu óculos. Bom, o tráfego até S72 na curta final da 1-0. Resolve o tráfego. Kilo Romeu Oscar, pouso autorizado, pistão na 7, vento 1-1-0 graus, 1-1-9. É, pouso na 7, Kilo Romeu Oscar. Gol 2067, autorizado, linha de manter pistão 1-0. Ali vai ter 1-0, gol 2067. Gol 867 na escuta. 67 na escuta. Teria algum chamado de push? Mais ou menos uns 15 minutos ainda. Bom, 867. Tente 15 minutos, 67. Solo ao 5-2, ao livrar a primeira direita, solo 1-2-1-9. 2-1-9, obrigado, 2-2-3-0, passarão. Bom dia. Espera, vou fazer o cheque, enquanto a gente espera, chame a torre em 18-9. Barra Romeu, Hotel Romeu Golf, decolagem de IRMA, critério do comandante, vento em Salvador, 1-0-0 graus, 1-1 nós, decolando com proa, whisky, reporte fora do solo. Estou Dois, três, zero, reporte antes 2-10. 7-5. Ciente, direita, 4-5 na escuta, ao livrar, frequência livre, estação. Alô, 2-2, três, zero. Confirme. 2-2, três, zero, passarei do livrão. Ative Alfa, reporte antes 2-10, 2-2, três, zero. Alfa, antes da Juliette, reportaremos, 2-2, três, zero. Fora do solo, proa whisky a 500 pés. Sim, te aguardo transferência até o Romeu. Guarda, Golf. Chame controle 1208, fora do solo, considere fora do solo 54 até o Romeu Golf. Chama controle até o Romeu Golf. Controle Papa Romeu até o Romeu Golf. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, prossigo sobre voo para a Cidade Baixa, 500 pés na escuta do controle. Escuta permanente, Hotel Romeu Golf. O 2067 decola aos 55, controle Salvador, 1-208. 208, uma boa tarde, 2067. Bom voo. Obrigado. Controle Salvador, uma boa tarde, 2067. Decolando da Dael para a Mitre. Gol 2067, contato com a Dael decolagem, suba via saída da Dael para o nível 360. Via 360, 2067. Prefiro. Autorizado, voa a letra. Leira 2067. Ingresso remota 2. Remota 1-2, ligado 2230. Faça 180 e contorne o pátio e chame novamente na Lima. Tem um 37 já aprovado. Aceita ou aguardo o 37? Aceita o 37, está autorizado para Fortaleza, dirige o voo 370. E a Amper Zulu 9 até Bangu, pós Bangu, direto a Abuco, Abuco Fortaleza. Cola a pista 1-0, no perfil da Momo, transição para o Ti, primeira curva à esquerda. 5443 o transponder, controle em 208. Mike, até Quebec. Na Quebec, reporte para cruzamento. 5, autorizado. Romeu Hotel Tango, Hotel Pat 5, autorizado. 67 chame Recife, na frequência 128 decimal 35, secundária 125 decimal 1. 285, secundária 25 decimal 1, bom trabalho, uma boa tarde, com 2067. Plano 255, acione identificação, desça via chegada Bonfim para, para 4 mil pés, ajuste 1-0 no 5. Chegada Bonfim para 4 mil pés, Plano Salvador, bom dia. Bom dia, boa tarde. O Azul 2788, confirmação no Weber. 2788, aguarde cópia, prepare a subida. Momo. Confirma a subida? Momo. Momo. Alternado? Bate 1 no Inga, ponto de espera 1895, ajuste na 0 no 5, boa viagem, 1390. Bate 1 no Inga, ponto de espera 1895, bom trabalho, obrigado. Salão 6320, sendo identificação, autorizado a chegada a Mares, vê se mantém o 050. 050, pode voar em taxa da presente. Já. Estão 32 no meio, autorizada a linha de decolagem 1-0, vento 1-0 graus, 1-2 não. Autorizada a linha de decolagem 1-0, estão 32 no meio. TAM 3216, decola zona 2, controle Salvador 1208. 08, TAM 3216, boa tarde. Bom voo. Obrigado. Boa tarde, TAM 3216, decolou na Momo, prontinho. TAM 3216, contato radar, sula para 370, você é da Momo. 370, você é da Momo, TAM 3216, na escuta a possibilidade de voarmos prontinho. Tá bom, a partir da saída, 3216. Mantendo, aguardando a possibilidade. O controle copiou se o voo é Serra Índia com Índia, e Serra Índia com Índia, se eu não consigo copiar o local de sobrevoo do Yankee Voo Meio Lima. Recepção BR-324, vai se deslocando lentamente até a rota da Bacaxi, aguardando a coordenação da emissora. Tem local de sobrevoo. Gente, na escuta permanente do controle, o Yankee Voo Meio Lima. Azul 2642, passando a identificação, autorizada a chegada Mari, desse mantém o 0620. Mari, 0620, desse mantém. Passo para puxe e acionamento, 2732. Autorizado, time TAC. Tomar para o TAC, autorizado. Gente, o Charlie Alpha Fox reporta ingressando na CTR. 30, Fox. 867, direita ainda, ponte espera, 1895, ajuste no 0, 15, boa viagem. Direita ainda, 1895, obrigado, boa tarde, boa noite. Vitorinho de Juliette para Cairu. Dolores, autorizado o número 6, decolagem 7, direita, axé. Padrão 0160 transponder, controle 208. Acione para o táxi, chame a turma em 1895, ajustado no 0, no 5, boa viagem. Gente, ainda tem contato radar com a aeronave, cheque seu transponder. 1 no 0, pronto. Gol 1867, autorizado a linha de colapso 1 no 0, vento 090 graus, 1 no 2, mais. Está bem, decora 1 no 0, gol 867. Da Gol, cruzando agora 6.000 pés. 6.200 pés. Sente o tráfego abaixo, tá 3.2 no meio. Controle, Salvador, boa tarde, parece 1, só fica passando o momento. Gol 1255, desça para 2.500 pés, o ajuste no 0 no 5, autorizado a final renave, reporta estabilizado. Gol 1255, copiou? 1255, controle? 1255, na escuta. Deixa para 2500 pés, ajustando a 0 no 5, está livre a RNAVE, reporta estabilizado. Gente, 2500 pés, reportará estabilizado a RNAVE, ajustando 0, voo 1255. O Xeré 6141, aciona identificação, autorizada a chegada bom, se desse mantém 070. Xeré 6320, redução para 220 nós. Sena 6226, identifica a chegada Mari, vê se mantenha o nível 070. Ficou na Mari, como tráfego na sua posição de 12 horas, agora exatos 3 milhas. Um Robson 44 afetando sobrevoo nas proximidades de Duna, aqui em Amstel. Reporta visual comigo. Reportará quando o visual com o mesmo, o Romeo 44 é o hotel Romeo Golf? Afirmativo. Vai manter a coordenação bilateral com o mesmo, Yankee Romeo Lima. Hotel Romeo Golf, atento ao tráfego do Yankee Romeo Lima, um Robson 44, no rumo de Duna, agora exatos 3 milhas à sua esquerda. Assim, reportará visual, tem alguma coisa. Olha, azul 2771, continua em Salvador, azul 2771. 2771, identifica. 5015, boa viagem. Ok, está autorizado via parte 3, Índia, e eu espero 395, obrigado. Tá, 4, via 8, via 320. Azul 2771, no contato radar 58 milhas de Salvador, voe na proa de Mari, aguarde descida. De Mari, aguarde descida. 320 após Itapa, 366. Afirmativo, Oceano 63, 20 após Itapa, Serra Dica 366. Controle Salvador, Gol 1867. Gol 1867, contato radar 360, sai da árvore. 360, autoriza o VAR, né? Da presença, Arisa. Não tem perfil, temos três aeronaves na chegada, Mari. Obrigado. Salvador, tá na 3216. 3216, Recife 1285, alterna 2545. 2085, 2545, 3216, boa. Yankee Romeo Lima, visual com o hotel Romeo Golf? Visual coordenado, mas o Gol 1255, apenas para informação, temos dois helicópteros efetuando sobrevoo na proximidade de Duna, 510, sem interferir com a aproximação do senhor. Ok, sempre está estabilizado na final, Gol 1255. Completa com a torre 1895, bom pouso. 1895, bom dia. Oceano 6320. Autorizado para Vitor 366, desça para 2.510, o ajuste em Salvador no 0 no 5, reporta estabilizado. Azul 2642, desça para 050. 050, 2642.